bem? Fale não tão bem assim, mas fale de mim, tá? Elas dizem que sou galinha, que ando fora da linha, que a minha praia é a gandaia. Que eu tenho cara de safado, mulherengo assanhado, viciado num rabo de saia. Depois me procuram, me chamam de amor, me pedem carinho, e é claro que eu dou. Meninas, tenham calma que eu não sou de ninguém, tem lugar pra todas no meu harém. Deve ser o mel que a mamãe me passou, deve ser o céu que elas pedem o dom. Pro amor eu tenho um dom e cada flecha um coração. Eu sou o Robin Hood da paixão. Deve ser o mel que a mamãe me passou, deve ser o céu. Sou o Robin Hood da paixão. Você acha que eu tenho cara disso tudo, hein? Nada a ver. Elas dizem que sou galinha, que ando fora da linha, que a minha praia é a gandaia. Que eu tenho cara de safado, mulherengo assanhado, viciado num rabo de saia. E depois? Depois me procuram, me chamam de amor, me pedem carinho, e claro que eu dou. Meninas, tenham calma que eu não sou de ninguém, tem lugar pra todas no meu adê. Deve ser o mel que a mamãe me passou, deve ser o céu que elas pedem eu dou. Pro amor eu tenho um dom e cada flecha um coração. Eu sou o Robin Hood da paixão. Deve ser o mel que a mamãe me passou. Será? Deve ser o céu que elas pedem eu dou. Bate na palma da mãe, canta, vai, quero ouvir. Deve ser o mel que a mamãe me passou. Como é que é? Deve ser o céu que elas pedem o dom. Pro amor eu tenho um dom e cada fecha um coração. E aí? Deve ser o mel que a mamãe me passou. Deve ser o céu que elas pedem o dom. Pro amor eu tenho um dom e cada fecha um coração. Eu sou o Tiaguinho, seu negão. De neguinho, grita, ei, ei.